coisas de Deus, por coisas que passam, por coisas que morrem, por coisas tão fúteis. Não vale a pena por um prazer passageiro perder sua paz, perder o seu sonho, perder a si mesmo. Cristo.